forma de elasticidade emite a eletricidade da pele para os poros. Quando nossos corpos tocam, tocam, soam, soam, cansam, cansam, staff, staffam. Fadigados de tanto prazer, muito prazer. Bem-vindos, pois chegamos ao calor de 40 graus. Então não deixe de dançar, o suor é energia, energia é suar. A luz que brilha ao meu redor faz enlouquecer, faz estremecer. Somos o que somos, ponto crucial, e você? Ponto crucial, ponto crucial. Ponto crucial, muito prazer. Quero ver você dançar. A batida entrar em teu ser, relaxa o nervo para o corpo se liberar. Não ligue pro suor, é consequência da dança. Então entre no clima, comece a dançar. Esqueça que existe racismo, pessimismo, discriminação. Vá pro meio do salão mostrar que a dança não exige que se tenha experiência pra quem se propõe a dançar. Então meu chapa, não fique vermelho, ouça meu conselho, perca inibição. E vá dar um salão que toque bem pesado, não fique parado, por quê? Se o embalo quer embalo, quero ver embalar. Se o ritmo é marcante, não dá pra parar. Você que está no canto, tá encostado, não fique vacilando de braço cruzado. Todo mundo tá dançando, você tá parado. E a rapaz do Blaze The Case com Face fazendo scratch. E a rapaz do Blaze The Case fazendo scratch. Quero ver você dançar. E a rapaz do Blaze The Case com Face fazendo scratch. E a rapaz do Blaze The Case com Face fazendo scratch.